sonho bom foi ver você. Teu olhar surpreso, teus braços a me aquecer. Convidei-te pra rua, no passo lento da emoção. De pés descalços, risos bobos, perdemos no cão do tempo na rua. Lembras daquele dia em que prometi, em breve vamos ver a lua. Falei pro universo inteiro e ele frio não colaborou. Mas hoje meu desejo é alto, quero te fazer voar. E juntos, de tanta emoção, a lua curvou-se pra beijar o mar. Parece que o mundo parou, dois adultos, duas crianças a sonhar. As mãos entrelaçadas, o coração a disparar. Respiração ofegante, gemido doce, difícil segurar. A brisa suave sussurra segredos, com gosto de sal, enfim. Estrelas acendem seu palco, ecoam canções do sem fim. O oceano na histórias de encontros marcados pelo luar. O universo agora sorri, resolveu finalmente ajudar. Somos pássaros livres, bailando na imensidão. Sem barreiras, sem receios, unimos corpo e coração. Cada passo na areia, cada suspiro a ressoa. Faz do sonho realidade, um instante pra eternizar. E juntos, de tanta emoção, a lua curvou-se pra beijar o mar. Parece que o mundo parou, dois adultos, duas crianças a sonhar. As mãos entrelaçadas, o coração a disparar. Respiração ofegante, gemido doce, difícil segurar. Pisando na lua, sua mão e a minha, sem nunca mais soltar. E nessa dança de estrelas, descobrimos onde o amor quer habitar.